para de sumir. Teu lugar é aqui, do meu lado. E o meu coração sempre quis se esconder. Queria poder fazer esse tempo voltar. Tenho milhões de coisas pra te dizer. No meu quarto eu sinto teu perfume inesquecível. Eu já fico imaginando a gente, isso é terrível. Era só te olhar de um jeitinho mais quente. E a noite de prazer se tornava diferente. É. Mas olho pro lado e vem a solidão. Falta do nosso tesão. Cadê você? Tô desesperado, vem aqui me ver. Para de sumir. Teu melhor lugar é do meu lado. Fica aqui, sinto tua falta. Para de sumir. Sem você do lado não tem nem porquê. Para de sumir. Teu melhor lugar é do meu lado. Fica aqui, sinto tua falta. E o meu coração sempre quis se esconder. Queria poder fazer esse tempo voltar. Tenho milhões de coisas pra te dizer. No meu quarto eu sinto teu perfume inesquecível. Eu já fico imaginando a gente, isso é terrível. Era só te olhar de um jeitinho mais quente. E a noite de prazer se tornava diferente. É. Mas olho pro lado e vem a solidão. Falta do nosso tesão. Cadê você? Tô desesperado, vem aqui.